puxa de maneira. Eu sou baileiro pra bailantão e puxo o bondinho. Meu corpo inteiro me atraca com um bicho. Toque de gaita nos pandangos da campanha. Gaiteiro de todo lado se reúnem pra dançar. Eu sou gaiteiro, me trepero com a moçada e danço com a mulherada até o dia clarear. Lá no Gombão do Tio Chico tem bailanta ali. O galo não canta para o baile não parar. Largo da gaita encostada lá no canto do demão. Na minha compa e no estrago eu vou tomar. Largo da gaita encostada lá no canto do demão. Na minha compa e no estrago eu vou tomar. E no balanço dessa gaita galponeira, eu toco, danço, bujo, chate e vaneira. Eu sou baileiro pra bailanta, eu me puxo, vou de alvo. O corpo inteiro me atraca com algum cambicho. E no balanço dessa gaita galponeira, eu toco, danço, bujo, chate e vaneira. Eu sou baileiro pra bailanta, eu me puxo, vou de alvo. O corpo inteiro me atraca com algum cambicho. Do tio Chico, herança sagrada que o tempo guardou no rastro da tropa que a vida traçou. Galpão farrapo do tio Chico, a chama da terra que nunca apagou. Grupo de Montão falando de amor e saudade. E o gaúcho Maldomar. Nas patas do meu cavalo sigo neste chão. Na mala de garupa ergo a cunha pro meu chimarrão. Camperei em saudades da felicidade que ficou pra trás. E não voltam jamais, e não voltam jamais. Sigo a vida tocando e cantando a dor do meu coração. De uma paixão, a mais linda mulher, tô indo buscar, quero com ela ficar. Sou campeiro, solto ao vento, construí um ranchinho pra nós dois morar. Dê mais uma chance pra esse apaixonado gaúcho mal domado, que só por você se deixou domar. Nas patas do meu cavalo sigo neste chão. Na mala de garupa ergo a cuia pro meu chimarrão. Camperei em saudades da felicidade que ficou pra trás. E não voltam jamais, e não voltam jamais. Sigo a vida tocando e cantando a dor do meu coração. De uma paixão, a mais linda mulher, tô indo buscar, quero com ela ficar. Sou campeiro, solto ao vento, construí um ranchinho pra nós dois morar. Dê mais uma chance pra esse apaixonado gaúcho mal domado, que só por você se deixou domar. Nós dois morar, dê mais uma chance pra esse apaixonado gaúcho mal domado, que só por você se deixou domar. aqui no Rádio de Montão, Gaúcho Maldomado, vivente. Alô, Bagualados do Paraná, Palmeiras, CTG Fazenda Conceição, nosso gol de casa pra essa gauchada amiga. Roger Moraes, abre a gaita, aqui ó, é honestidade. Sou um instrumentista e uma vida de verdade. Desde Piazito já provavam de cidade. Posso não ser melhor gaúcho pra uma amizade. Perco estribilho se sinta falsidade. Me perdoam incompetentes, mas não tenho dó. Perco cinchão e prendo o grito se for bocó. Tenho uma herança que trago por respeito. Se for fazer, faço bem feito. Hoje em dia não se pensa nos bons valores. Lá se foi o tal respeito, acredito que nasci fora de época. E tá mundão, não tem mais jeito. Assim, honrando um velho pai, este muito valente, não deixando as punhaladas me derrubar. Pois sou gaúcho, abudivo até a morte, vou lutar. Hoje em dia, não se pensa nos bons valores. Lá se foi o tal respeito, acredito que nasci fora de época. E tá mundão, não tem mais jeito. Sim, honrando o velho pai, este muito valente, não deixando as punhaladas me derrubar. Pois sou gaúcho, abolivo até a morte, vou lutar. Sopro do vento que leva por diante toda a pureza dos versos quando canto. Porque sei que a verdade ninguém muda, e a maldade onde passa deixa pranto. Me perdoam incompetentes, mas não tenho dó. Perco sim chão e prendo o grito se for bocó. Tenho uma herança que trago por respeito. Se for fazer, faço bem feito. Hoje em dia não se pensa nos bons valores. Lá se foi o tal respeito, acredito que nasci fora de época. E tá mundão, não tem mais jeito. Vou levando a vida assim, honestamente. Honrando o velho pai, este muito valente, não deixando as punhaladas me derrubar. Pois sou gaúcho, abudivo até a morte, vou lutar. Se pensa nos bons valores. Lá se foi o tal respeito, acredito que nasci fora de época. E tá mundão, não tem mais jeito. Assim, honrando o velho pai, este muito valente, não deixando as punhaladas me derrubar. Pois sou gaúcho, abolivo até a morte, vou lutar. Hoje em dia não se pensa nos bons valores. Hoje em dia não se pensa nos bons valores. Fechando Roger Moraes, honestidade, tocando aqui no nosso Galpão Farrapo do tio Chico, o programa que é galponeio, um quebra-costela da animação, do Rincão é pura tradição. Galpão Farrapo do tio Chico, precisa chorar. Já, já, a música volta. Aqui na São Marcos FM. festa em louvor ao Divino Espírito Santo dos dias 8 a 17 de maio na Criúva, em Caxias do Sul. A comunidade é convidada para as novenas e jantares dos dias 8 a 16 de maio e da missa e do almoço no domingo, no dia 17 de maio. Sejam todos alegres, porque quem é alegre tem o Espírito Santo. Apoio Casar na Terra Plenagem. Referência no trabalho com maquinário pesado. Telefone 3291 1164. Da Lago Mecânica Diesel, serviço especializado na manutenção de veículos pesados. Na BR-116, número 1854, no bairro Industrial. Agrimar, cultivamos o amor à terra. Na Rua Doutor Rosa, 643. Suspentec Suspensões Pneumáticas, a maior fabricante de molas pneumáticas da América Latina. Cooperativa, tradição, qualidade e preço justo. Loja Agrícola e os supermercados Coop 1 e 2. Gedeval Indústria Metalúrgica, maior fabricante de engates para reboques do Brasil. Nataju Auto Laser, há 30 anos trabalhando no ramo de cortes, dobra e montagem de peças. Na Rua Dom José Barea, no bairro Francisco Dom Cato. Gramarco Granitos e Mármores, qualidade em pedras ornamentais há mais de 20 anos no mercado. Telefone 3291-2862. Armazém das Máquinas, assistência técnica e venda de ferramentas e máquinas agrícolas. Na BR-116, quilômetro 116. Restaurante Pizzaria Vabene, almoço de segunda a domingo e nas sextas e sábados à noite, servindo deliciosas pizzas. Na Rua 15 de Novembro, 620, no Distrito da Criúva. Participe da festa do Divino Espírito Santo no Distrito da Criúva. A bandeira do Divino. Se cada centavo importa no seu orçamento, presta atenção. Com o Vale Litros dos Postos Gambino, você compra combustível com preço garantido por até 6 meses. Sem surpresa, sem susto e sem depender das oscilações do mercado. Além disso, você pode abastecer em qualquer unidade da rede, com qualidade e confiança que você já conhece. Vale Litros Gambino. Mais planejamento, mais economia e sempre o melhor preço para você. Apoio Cultural. Cultural. Agropecuária Abdo. Você encontra pintinhos de um dia, aves de 90 dias, aves de corte, postura e caipira, todas com procedência da granja Abdo. Temos também codornas para vender, rações para bovinos, equinos, ovelhas, galinhas, codornas, cachorro e gato. Na Rua Giacomo Rissão, número 90, telefone 99905-4698. Agropecuária Abdo. Vila de fora da para no dejujaria pra dançar com essa guria no balanço da vaneira. No interior ou na cidade, a Casar a Terra Planagem tem a máquina certa para sua obra. Com retroescavadeiras, escavadeiras, tratores, rompedores de rocha, rolo compressores, detonadores e motoniveladores. A Casar a Terra Planagem conta com um maquinário e operários qualificados para qualquer serviço. Ligue 3291 1164 ou 99908 3424. Foi junto aos tauras que nasceram das peleias. Neste Dia das Mães, surpreenda com estilo. Na Regla você encontra peças que abraçam com elegância, como nossos cachemires, com cores incríveis a partir de R$ 39,99. E tem condição especial. Parcele em até 8 vezes, com primeiro pagamento só em julho. É presente que encanta e facilidade que faz a diferença. E tem mais, a cada R$ 300 em compras, você ganha um cupom para a campanha 50 anos 50 prêmios. Celebre quem sempre esteve ao seu lado com um presente à altura. Vem pra Regla, aqui cada escolha tem significado. Casarão do Açaí, o único estabelecimento da Serra Gaúcha a servir buffet de açaí. Com mais de 50 opções variadas de componentes, o Casarão te proporciona aquela experiência inesquecível. Na parte de lanches, o cliente tem a opção de experimentar o melhor crepe francês da cidade. Venha conhecer o Casarão do Açaí, na Avenida Venâncio Aires, em frente à praça. Não perca tempo. Se você precisa de poços artesianos em São Marcos e região, a solução está aqui. Salvador Manutenção de Poços. Somos especialistas em tudo que envolve água de qualidade. Perfuração de poços artesianos, instalação completa com bombas, cabos e tubos, manutenções e reparos em geral. Atendimento 24 horas com rapidez e confiança. Ligue agora mesmo no telefone 99905-7695. E o endereço? Rua Carlos Gomes, número 400, Jardim dos Plátanos. Salvador Manutenção de Poços. A sua água na medida certa. Começou na Lojas Benoit a convocação para a Copa e as estrelas são as mães. Aqui sua mãe fica pronta para a Copa com Smart TVs para ela não perder nenhum lance. Sofás confortáveis para o grito de gol. A cozinha completa para o petisco do intervalo. Tudo isso com preços e condições que são um golaço. E o melhor, você compra agora e começa a pagar só depois da Copa. Corre para a Benoit e aproveite. São Marcos FM 104.9. 6:48. Galpão Farrapo do tio Chico é o coração deste chão, onde a rima se encontra com a alma e aperto de mão. Programa que bate no peito de quem honra a tradição, uma chama acesa que se aproxime, bebente, que hoje é dia de chimarrear sem rumo e só ouvindo as melhores do Pampa. Galpão Farrapo. Galpão Farrapo do tio Chico é o coração deste chão, onde a rima se encontra com a alma e aperto de mão. Programa que bate no peito de quem honra a tradição, uma chama acesa que ouvintes, por aqui na boa companhia do nosso galpão, o nosso de casa para essa indiada amiga, Cordeona de Ouro, assim tempos modernos. Mais passeio que guri de bombacha nova é o gaúcho, com baque na mão, ouvindo o programa do galpão. Nesses tempos modernos que o chucrismo está de lado, mantenho a reminiscência de um fandango abagualado. Eu ensino meu cavalo e me largo pro galpão, cortando a poeira da estrada, já me aquenta o coração. Do meu rincão, a pionada se entrevera, fazendo tremer o salão. Como é bonito os bailes do meu rincão, a pionada se entrevera, fazendo tremer o salão. E pra cantar com cordona de ouro, vem chegando ele, mais cheiro que do velho. Alô, nesses tempos modernos que o chucrismo está velado, mantendo a reminiscência de um fandango abagualado. Eu ensilho meu cavalo e me largo pro galpão, cortando a poeira da estrada, já me aquenta o coração. Como é bonito os bailes do meu rincão, e a pionada se entrevera, fazendo tremer o salão. Como é bonito os bailes do meu rincão, e a pionada se entrevera, fazendo tremer o salão. Vai caprichando, galera! de tempos modernos, cordiona de ouro, tá aqui tocando no galpão. Alô, seu Frederico Barroso, buenas, dona Jéssica, Raquel também, nosso quebra-costela pra toda essa enjada amiga. Esse é aqui, o galpão, farrapo! Coração gaúcho tá chegando pro povaréu balanço de cordiona, tchê. Num balanço de cordiona, chega o toque da gaita fandangueira do grupo Coração Gaúcho. É no balanço da cordiona, num gaitaço, é um abraço pra cruzar a madrugada. Vendas bonitas vão mexendo com gaiteiro, e se balança com mangada no compasso. Fala macio no ouvido da pele e canta, lá pelas tantas é quase meio borracho. Mete maneira, levanta a poeira na sala, e o chimarrão pra aquecer o peito do macho. Mete maneira, levanta a poeira na sala, e o chimarrão pra aquecer o peito do macho. E mete foda e mete gaita, meu parceiro, cê é mundo entreveiro que dá gosto de escutar. Fecha caindo e vai metendo maneira, não sobra mulher solteira nos cantos pra namorar. E mete fole, mete gaita, meu parceiro, cê é mundo entreveiro que dá gosto de escutar. Fecha caindo e vai metendo maneira, não sobra mulher solteira nos cantos pra namorar. É no balanço da cordiona, num gaitaço, é um abraço pra cruzar a madrugada. Vendas bonitas vão mexendo com gaiteiro, e se balança com mangada no compasso. Fala macio no ouvido da pele canta, lá pelas tantas é quase meio borracho. Mete maneira, levanta a poeira na sala, e o chimarrão pra aquecer o peito do macho. Mete maneira, levanta a poeira na sala, e o chimarrão pra aquecer o peito do macho. E mete foda e mete gaita, meu parceiro, cê é mundo entreveiro que dá gosto de escutar. Fecha caindo e vai metendo maneira, não sobra mulher solteira nos cantos pra namorar. E mete foda e mete gaita, meu parceiro, cê é mundo entreveiro que dá gosto de escutar. Fecha caindo e vai metendo maneira, não sobra mulher solteira nos cantos pra namorar. E mete fole e mete gaita, meu parceiro, cê vamo no entrevelo que dá gosto de escutar. Fecha caindo e vai metendo maneira, não sobra mulher solteira nos cantos pra namorar. E mete fole e mete gaita, meu parceiro, cê vamo no entrevelo que dá gosto de escutar. Fecha caindo e vai metendo maneira, não sobra mulher solteira nos cantos pra namorar. Fecha caindo e vai metendo maneira, não sobra mulher solteira nos cantos pra namorar. Mete balanço, gaiteiro, vê. Galpão farrapo do tio Chico, esse eu indico, é o programa do Rio Grande que está sempre contigo. Mas tchê, deixa eu te contar um caso, parceiro velho. Mas me conta o que que houve, homem. Mas inventei de tirar o meu bigode, velho. Daí sim. E aí, como é que ficou? Mas nem os cusco me conheceram. Meu Deus do céu, que barbaridade. Tu pensa que é fácil, é? Vou te contar, então. Fui tirar o meu bigode, que baita arrependimento.